milagre. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como te consagrei. Aceite, Senhor, minha oferta agradável a ti. Amém.